incêndio elétrico está a chegar. E o perfume a castanha já paira no ar. Quanto do bairro calçado está gasta, mas sem rancor. Que por lá viu passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a dona cantar à janela, e em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com o lenço à janela, e em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A minha Lisboa. Um grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto, eu vejo a noite a cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonar. E olhando o castelo para ti, tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com essa janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Quero ver toda a gente com essas mãozinhas aí. Lindo! Lindo! A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona cantar à janela, e é da melodia sinto amor e alegria que me faz identificar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com o lenço à janela. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que tivessem passado um ótimo fim de semana. Ora então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Ora, e hoje somos 24 de janeiro de 2023. Espero que vocês vão passar um bom dia na nossa companhia também. E ora, para quem trabalha, muita coragem, porque não está, está o tempo está um bocadinho fresco, estamos com a nossa meteor, estamos com 1 grau a 3 durante o dia. Então, agasalhem-se bem e façam muito cuidado. Ora, e para quem viaja também, que tenha uma ótima viagem por todo o lado, por todo o mundo, e que há muita gente que nos segue a ouvir a nossa emissão por internet também, e que tenha um ótimo dia. Ora, então, e abrimos o nosso programa com o Tony Carreira a começar A Minha Lisboa. E vamos continuar então com muitas, muitas músicas românticas esta manhã para vos dar um bocadinho de alegria para quem está em casa para escutarem e passarem um bom momento na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Então, e continuamos com quem? Com Fernando Santana, Não Deixe Que Te Veja Com Outra. A pensar em ti,

Mais louquinho por

naquele monte eu vejo uma capelinha e junto dela uma fonte. Que bela água fresquinha é a fonte do amor que corre como as águas quando em tarde de calor vão os namorados contar suas mágoas. Senhora do monte, perdão eu te peço, eu bebi na fonte, senhora do monte, castigo mereço. Nesse teu altar, senhora do monte, prometo rezar quando cá voltar, não beber na fonte. Nesse teu altar, cristalina, não poderia beber, mas que água tão fresquinha, a sede me fez perder. Vós perdoai-me, senhora, pelo pecado que fiz, ainda recordo agora, foi naquela hora em que eu fui feliz. Castigo mereço. Nesse teu altar, senhora do monte, prometo rezar quando cá voltar, não beber na fonte. Nesse teu altar, senhora do monte, prometo rezar quando cá voltar, não beber na fonte. Castigo mereço. Nesse teu altar, senhora do monte, prometo rezar quando cá voltar, não vou ver na fonte. Nesse teu altar, senhora do monte, prometo rezar quando cá voltar, não vou ver na fonte. Amor, o que é a culpa final? Amor,

horas de amor. Tu já sabes. Ora, 10 horas e 18 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então espero que estejam a passarem uma ótima manhã aí desse lado do dia 24 de janeiro de 2023. Ora, aí vimos de ouvir então o Fernando Santana, Queria Eu. E tem aqui uma música pedida que é da parte de Manuela de Araújo para todas as pessoas que a conhece, para todas as colegas de trabalho, e não esquecendo a sua amiga Rosi, e também os animadores e o seu Xari. E então vamos passar, como de habitude, a sua bela canção, canção que ela

Ora, então aí vimos de ouvir o Vandaluza, a Pombinha da Maria, que foi pedido do senhor... Foi pedido do senhor Matos, que anda a trabalhar no chantier e anda com cá fora. E eu desejo um ótimo dia para todos os maçons que andam fora a trabalhar e com muita, muita coragem. E então, vamos continuar com as nossas músicas e estaremos cá até ao meio-dia. Ora, são 10 horas e 46 minutos e 30 e 55 segundos. Então, vamos continuar com a Amiga Me Diz. Amiga me diz, como hei de fazer? Ele me deixou, a nossa foto apagou. Amiga me diz, é a primeira vez. Não sei como lidar, achas que deva ligar? Tu que já passaste então, as senhoritas, amigas, diz, vai, senhoritas, e então vamos continuar com a nossa emissão, e vai ser então, e vou passar aqui, o Daniel Fernandes, Assim é a Vida de um Imigrante. Então, para todos os imigrantes, boa coragem para todos que estão a trabalhar, e não só. Então, vamos ouvir esta bonita canção. para ter uma nova vida, foi para longe trabalhar. Deixou para trás seus filhos, a sua mulher querida, para a vida melhorar. Saía de manhã cedo e quando a casa chegava, cansado de trabalhar. No pensamento a vontade, no coração a saudade de um dia poder voltar. E assim é, a vida de um imigrante, longe dos seus que deixou, na sua terra natal. E assim é, a vida de um imigrante, naquele país distante, longe do seu Portugal. Deixou o seu Portugal para ter uma nova vida, foi para longe trabalhar. Deixou para trás seus filhos, a sua mulher querida, para a vida melhorar. Saía de manhã cedo e quando a casa chegava, cansada de trabalhar. No pensamento a vontade, no coração a saudade de um dia poder voltar. E assim é a vida do imigrante, longe dos seus que deixou, na sua terra natal. E assim é a vida de um imigrante, naquele país distante, longe do seu Portugal. Ora, então vimos de ouvir Assim é a Vida do Imigrante. Então, boa coragem a todos que estão cá fora a trabalhar, porque o dia está um bocadinho frio. Então, para todos os imigrantes, como eu também sou imigrante. Ora, eu vou passar aqui uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo António Lourenço e também o animador. Então, de minha parte, o meu muito obrigado e uma ótima coragem por o dia de trabalho. Então, vamos ouvir aqui o dia Paisão Amarante, Uma Lágrima. Desespero é

radiante. Então, para a Solene, vamos ouvir esta linda canção. O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu lar. Eu te quero só pra mim, sim. Como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder. Eu te quero só pra mim. Então, e vimos de ouvir o Coração Radiante, que foi dedicado de Manuela para a sua colega Solene. Ora, e vamos continuar então com as nossas músicas e continuamos com os Dialfins, Aquele Inverno. É verdade que estamos no verão, estamos no inverno e vamos ouvir esta canção então. Ora, então, e para quem trabalha fora, muita coragem é o que eu desejo a esses senhores que andam aí nos chantiers a trabalhar. Então, boa coragem e um ótimo dia. Continuamos então com a nossa emissão e estamos à escuta do Toca e Dança. É um grupo que estará cá presente com nós no dia 11 de fevereiro em Montição de Belão, em São João de Belão, na sala de Montição de Festas. E então ele estará cá no baile no dia 11 que a rádio organiza. Chegasse, nem a fome se sentia. Roda, roda, rir, vira, dá no bar. Direito, aí vimos de ouvir o Toque e Dança, que estará cá no dia 11 de fevereiro, na Sala de Munição em São João de Belém, no baile que a Rádio Arcanciel organiza. E vamos continuar então com nossas músicas, e tenho aqui uma música tão bem pedida, que é da parte do Cerveja, e diz ele que gostava muito de ouvir o Teixeirinho Coração de Luto. Então a gente vai passar esta linda canção, vou passar esta linda canção para ele escutarem, e desejo-lhe uma ótima manhã e tudo de bom, e que esteja ao cantinho. Então vamos ouvir o Teixeirinha. Não há Deus da despedida. Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caos era de morte na mãezinha que eu amei. Ao chegar no Campo Santo, foi maior a exclamação. Taparam com terra fria minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado. Mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe, deste filho que é teu fruto e dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Cheirinha, Coração de Luto, e continuamos com o nosso Toque e Dança, tudo a mexer. espero que a gente vamos mexer bem no dia 11 de fevereiro na sala de São João, a São João de Bom. Então, uma ótima manhã que eu desejo para vocês todos e muita coragem. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Deixa que eu te fale com ternura. Deixa que eu te abrace com loucura, até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra, por onde você for, para refletir no chão que pisas a imagem deste amor. Deixa que eu relaxe no seu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor do seu abraço. Prazer, me deixe louca. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca.

eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei. Nessa noite cantava, todos nós sabíamos sorrir, as saudades de então deixavam de existir. Bons amigos, nós éramos todos, e a alegria feita de bons modos, a viver com dias muito iguais, ao sol de outro país, sem um pouco mais. Tantas coisas, de jardins, de pássaros e rosas, meus irmãos sabiam como eu gostar de Portugal, onde a gente nasceu. Mas agora que todos já voltamos, e o meu pai não tem a voz de outrora, as canções jamais as esqueci, o gosto de cantar, com ele é que aprendi. Te abandonou e nos teus braços deixou um filho por criar. Não te entregues ao lamento, tens o mais lindo vento que a vida te pode dar. E se alguém que te enganou, de certo nunca pensou que te faria assim sofrer. No teu colo uma criança, são sinais de muita esperança, mas que o pai não quis saber. Não choras por quem não te ama, não choras por quem te trocou, porque chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca te amou. Choras por quem não te ama, não choras por quem te trocou, porque chorar por quem te engana, por quem fingiu, mas nunca. nunca te amou. O teu filho vai crescendo e tu vais percebendo o caminho que ele quer. O que o pai nunca... Ora, 11 horas e 57 minutos e é assim que eu vou chegar com esta canção ao fim da minha missão das manhãs românticas. Ora, e quanto a mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês esta manhã e espero que foi do vosso agrado e que vocês fiquem contentes com a missão que eu passei hoje de manhã e as belas músicas. Então, marcaremos encontro cá para sexta-feira próxima para mais uma missão com o fim de semana à porta. Não chores por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana? Por quem fingiu, mas nunca te amou? Não chores por quem não te ama. Não chores por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana? Por quem fingiu, mas nunca te amou? Choras por quem não te ama. Não choras por quem te trocou. Por que chorar por quem te engana? Por quem fingiu, mas nunca te amou. Ora, então é assim que me despeço e desejo-vos um ótimo dia. E então vou-vos deixar com a RTP Internacional para escutarem algumas informações, nada mais. Então, até sexta-feira, se Deus quiserem, uma ótima semana para todos e tudo bom e muita saúde. Então, bom apetite. Onze horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Francisco Assis defende uma mesa nacional de diálogo para resolver a falta de acordo entre o Ministério da Educação e os sindicatos de professores. Em entrevista à Antena 1, o presidente do Conselho Económico e Social diz que é necessário entender aquilo que define como um profundo mal-estar entre a classe docente. O ministro das Infraestruturas aplaude o fim da ameaça de greve na TAP. Para João Galamba, o regresso da paz entre sindicatos e administração da empresa é fundamental para o futuro da companhia aérea. Tempo frio em Portugal continental, com céu em geral limpo, embora com previsão de aumento da nebulosidade no interior norte e centro do país durante a tarde. Madeira, poucas nuvens, Açores, céu cinzento com abertas, previsão de aguaceiros fracos nas ilhas do Grupo Oriental. Notícias, edição Frederico Moreno. O presidente do Conselho Económico e Social considera que existe um profundo mal-estar entre a comunidade de professores. Entrevistado esta manhã na Antena 1, Francisco Assis considera que as sucessivas greves e protestos dos docentes devem ser entendidas pelo poder político, defendendo um maior diálogo para resolver este diferendo. Assis entende que o governo deve estar disponível para responder a este problema com os professores. Tem que estar. Não sei se está ou não está, mas tem que estar. Quer dizer, tem mesmo que estar. Quer dizer, é daquelas áreas em que não pode haver a mais ligeira dúvida sobre a capacidade de resposta do governo. Tem que estar o governo e tem que estar as oposições. Aliás, julgo que esta matéria é uma matéria que, se nós conseguíssemos criar uma grande mesa, digamos assim, nacional de diálogo, era importante que fossem chamados não apenas aqueles que são as partes mais diretamente envolvidas na questão, mas também os próprios partidos políticos e os próprios parceiros sociais. Nesta entrevista à Antena 1, Francisco Assis lamentou também o clima de desconfiança profunda que se instalou na vida política. O presidente do Conselho Económico e Social diz que, perante tantos casos de polémica a envolver governantes, é urgente travar esta fase de turbulência no campo político. Isto está a adquirir características patológicas. Isto é, nenhuma sociedade pode viver num ambiente de permanente desconfiança. Se nós estivermos sistematicamente a desconfiar uns dos outros, isso projeta-se no funcionamento geral da comunidade. Lembra-me que se instalou esta desconfiança, não é? Esta desconfiança profunda, desconfiança uns nos outros, desconfiança. Isto está-se a tornar patológico na medida em que se está a projetar na sociedade. Portanto, nós rapidamente temos que resolver este problema. E como? Eu creio que o faremos se qualificarmos bastante a discussão política. É o único caminho que eu encontro. Os avisos do Presidente do Conselho Económico e Social, entrevistado esta manhã pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Uma excelente notícia para o país. O Ministro das Infraestruturas classifica desta forma o cancelamento da greve na TAP. Ontem os tripulantes de cabine anunciaram o fim do protesto, aceitando a proposta da companhia aérea de melhoria das condições de trabalho e dos rendimentos. O Ministro João Galamba considerou esta manhã que o fim da instabilidade na TAP é fundamental para a concretização bem-sucedida do plano de reestruturação da empresa. O cancelamento da greve é uma excelente notícia. Ainda assim ouvimos. A greve teria sido muito negativa, não só para a TAP, mas também para os trabalhadores portugueses e para todo o país. Mas, e, portanto, foi da maior importância ter sido cancelada. O sindicato dizer que a administração fez chantagem.